Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não me conformo de quando me formo, olha só como as coisas estão. Esqueceram uma vida, só querem títulos, avivamento e um som. Realmente outros nunca serão, cê vê. Deixaram de lado evangelho simples pra poder aparecer na TV, perderam a calma, venderam a alma, trocaram o Cristo por palma. Não podemos deixar essa fita se abranger. Conformado contra tudo, contra todos, submerso em púlpitos de lodo. Universo perverso de lobos, princípio controverso, mas nós não é bobo. Viemos bater de frente, cobrar o mundão dos pastor bancário e dos crentes loucos. A voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Inconformados com essa Sodoma, Gomorra. O mundo não tá acabando, já acabou, então corra. Enquanto é tempo, é muito ego. É olho por olho e o planeta tá ficando cego. Dente por dente, bala no pente. Duas mães em pranto, uma não chora, menino, outra não se depende. São José dos Campos, falta disciplina e falta respeito. Em 2003 a pomba branca já tinha dois tiros no peito. Futebol e carnaval, tá certo. Mais de 30 milhões e não sei tantos. E a nova beta é lamentável, inevitável e muito hostil. Já foi Teló, Anitta, agora é o Piscirico quem manda no Brasil. Ditando a regra, manipulando a massa no jogo. E sem informação apropriada, quem sofre é o povo. Cabe a nós pegar os colchão e botar fogo. Inconformado em vendo e ML cobrindo o fogo. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Não consigo aceitar, já tô cansado de ver a injustiça aumentar, o povo se calar e os mais fracos se encolher pra viver. Se desdobrar em mil pra poder se manter, o mundo te sugar. Usar tudo se caminha, decadência pra te ver sofrer, vou te dizer. Se entregar não vale a pena, renovação é opção. Ficar no chão é escolha e não dilema. Chegamos forte aqui da norte na cena. Quero ver toda quebrada e agurizada arruma o topo levantando a cabeça. Fraco é quem se lamenta, aqui ninguém quer bem mais. Não se contenta, esperança, vontade, essência é um disparo, força máxima do exército preparado. Essa é a arma dos loucos inconformados. Vamos rolado, o pensamento mudado e o espírito fica automaticamente blindado. Não se malte ao que o mundo te ofereceu, seja influência e diferença, por isso Deus te escolheu. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Ouça a voz de quem tá cansado, esse é o clamor dos loucos inconformados. Aí tio, o bagulho é não se conformar com as paradas desse mundo não, sério. Mas sim, mudança de mente, renovação do pensamento, tá ligado? Pra que a gente possa experimentar das coisas boas de verdade, daquilo que realmente é agradável ao coração de Deus. Não é revolta não, mano. É mudança, tá ligado? Querer a mudança, focar na mudança. É isso mesmo, Cap. Se conformar com a situação é se alienar o comodismo, tá ligado? E o comodismo não tem novidade de vida. Ser inconformado não é um sintoma de revolta. É o grito entalado há tempos, tá ligado? Desatamos nó da garganta e fizemos um apelo. Um hino de quem não aguenta mais em forma de clamor. Um desabafo de socorro. Nós queremos o melhor. Queremos a mudança pra nós, pros nossos. Vocês fazem parte dos nossos. Não se conforme. É, a ideia é essa mesmo, mano. O povo precisa acordar de verdade, porque os mesmos que foram pra rua protestaram contra o aumento do transporte público foram os mesmos que desceram pra praia no feriado prolongado ouvindo lepo-lepo. Sabedoria não é protestar contra o sistema, é não dar ouvido quando ele fala alguma coisa na televisão ou no rádio, que muitas vezes sem perceber ele entra dentro da sua mente e faz esquecer as coisas que realmente são importantes com um refrão chicletinho, tá ligado?